Quero cumprimentar o presidente, vereador Guido Mário, colegas vereadoras, vereadores. Estendo meus cumprimentos a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Hoje, nossa primeira sessão legislativa ordinária presencial, após esse período tão conturbado e tão confuso que todos nós estamos vivendo. Não sabemos de fato o que é, o que pode e o que será. Momento muito confuso para todos nós. Cada pessoa tem uma forma de pensar, mas de antemão acredito que a melhor forma é continuar seguindo as regras, as normas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Aqueles que podem ficar em casa e quem precisa sair para trabalhar, saia, mas com todos os cuidados do qual todos nós somos sabedores. Nesse momento, a união de todos é de extrema importância e somente juntos é que conseguiremos passar por tudo isso e com certeza sairemos com outro pensamento e outro olhar diante disso. Me alegra diante de tudo isso a reabertura do nosso Hospital Bom Jesus, que desde o último dia 16 já está com suas portas abertas, atendendo a nossa população, e a UTI já a todo vapor. Isso nos alegra muito em saber que todo o nosso esforço valeu a pena e torcemos para que as coisas funcionem bem, que é isso que a gente mais quer e que a nossa população mais merece. Eu, como cidadã taquarense, fico triste quando ouço palavras de ódio e raiva contra a abertura do nosso hospital. Inclusive espalhando boatos de que o hospital, após a pandemia, será fechado. Ora, para falar e espalhar esse tipo de opinião sobre um bem tão importante para toda a nossa cidade, onde a maioria da população sente-se aliviada, só pode que essas pessoas tenham algum problema muito sério consigo, para não ter ter o tempo necessário de ficar triste pela abertura e ainda sair por aí espalhando boatos mentirosos. O nosso hospital está aberto e vai continuar de portas abertas, sim, atendendo a nossa população. Mais uma vez, tentam inflamar a população com mentiras. Ao invés de ficarem falando essas coisas, faça como nós, vereadores, fizemos. Vão atrás de deputados e busquem emendas parlamentares para o nosso hospital. Ele precisa muito, e não é só de alguns, é de todos nós. Porque a população taquarense que precisa não é só os eleitores de A, B ou C. São todos os taquarenses. E por falar em hospital, gostaria de aproveitar a minha oportunidade aqui e fazer um apelo ao Ministério Público Federal e Estadual, juntamente com a Justiça do Trabalho, no que refere aos valores que são de dever e direito dos ex-funcionários do hospital da antiga gestora, a Escopel. Alguns já foram recontratados, outros ainda não. Mas, independente de quem já foi contratado ou não, todos se doaram ao máximo enquanto estavam trabalhando e nada mais justo que os ministérios públicos, que têm o poder em suas mãos, cobrem com muita frequência e tentem solucionar essa sua situação o mais rápido possível. Isso é o que esperamos por parte dos responsáveis. Agilidade e compromisso com todos os empregados da Escopel aqui em Taquara. Teria mais para falar, mas encerro a sessão com a frase do nosso saudoso Ayrton Senna. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e desejar a todos uma abençoada semana.